Tal ideia desafia o senso comum e toda a história, mas não se exclui instantaneamente pelas leis da probabilidade, como seria o caso da evolução espontânea de um morcego moderno voador e ecolocalizador. Um único salto macromutacional de ancestral terrícola para morcego voador e ecolocalizador está fora de questão, assim como podemos confiadamente excluir o acaso quando um mágico adivinha a ordem completa de um maço de cartas embaralhadas. A sorte não é impossível em nenhum desses casos, mas nenhum bom cientista poderia apresentar uma sorte assim prodigiosa como explicação. A proeza da adivinhação do baralho tem de ser um truque. Todos nós já vimos truques que fazem pasmar os não iniciados. A natureza não se empenha em nos lograr como faz um mágico, mas ainda assim podemos excluir a sorte, e foi a genialidade de Darwin que decifrou a predigitação da natureza. O morcego ecolocalizador é resultado de uma série infinitesimal de pequenos aperfeiçoamentos, cada qual somando-se cumulativamente aos seus predecessores e impelindo a tendência evolutiva na mesma direção. E isso é progresso, por definição. O argumento aplica-se a todos os objetos biológicos complexos que projetam a ilusão de design e são, portanto, estatisticamente improváveis numa direção específica. Todos têm de ter evoluído progressivamente. O albergueiro, que regressa agora, imperturbavelmente sensível a temas fundamentais da evolução, toma nota do progresso como um deles. Mas o progresso desse tipo não é uma tendência uniforme e inexorável por todo o caminho do começo da evolução até o presente. Na verdade, retomando aqui a citação inicial de Mark Twain sobre a história, ele rima. Notamos um episódio de progresso no decorrer de uma corrida armamentista. Mas essa corrida armamentista específica chega ao fim. Talvez um dos lados seja levado à extinção pelo outro, ou ambos os lados se extingam, quem sabe, em razão de uma catástrofe em massa como a que abateu os dinossauros. E então, todo o processo recomeça, não do zero, mas de alguma parte anterior discernível da corrida armamentista. O progresso na evolução não é uma escalada única, mas tem uma trajetória rítmica mais parecida com os dentes de um serrote. Um serrote fez um corte profundo no fim do Cretáceo, quando o último dinossauro abruptamente deu lugar à nova e espetacular escalada de evolução progressiva dos mamíferos. Mas houve inúmeras serradelas menores durante o longo reinado dos dinossauros, e os mamíferos, desde sua imediata ascensão pós-dinossauros, também tiveram corridas armamentistas menores seguidas por extinções, que por sua vez foram seguidas por renovadas corridas armamentistas. Corridas armamentistas rimam com corridas armamentistas anteriores em arrancadas periódicas de evolução progressiva em muitos passos. Envolva habilidade. Isso é tudo o que quero dizer sobre as corridas armamentistas como impulsionadoras do progresso. Que outras mensagens do passado traz o albergueiro em seu retorno ao presente? Bem, preciso mencionar a pretensa distinção entre macroevolução e microevolução. Digo pretensa porque sou de opinião que a macroevolução, a evolução na grande escala de milhões de anos, é simplesmente o que se obtém quando se permite a microevolução, a evolução na escala da duração de vidas individuais, prosseguir por milhões de anos. A visão contrária diz que a macroevolução é algo qualitativamente diferente da microevolução. Nenhuma dessas concepções é tola. Tampouco são necessariamente contraditórias. Como é muito comum, tudo depende do que se quer dizer. Podemos usar mais uma vez a analogia como o crescimento de uma criança. Imagine uma discussão sobre uma pretensa distinção entre macrocrescimento e microcrescimento. Para estudar o macrocrescimento, pesamos a criança a cada poucos meses. Todo aniversário encostamos-la na porta e traçamos a lápis uma linha para marcar sua altura. De forma mais científica, poderíamos medir várias partes do seu corpo, por exemplo, o diâmetro da cabeça, a largura dos ombros, o comprimento dos principais ossos dos membros e plotar esses dados num gráfico relacionando-os uns aos outros, talvez logariticamente transformados pelas razões expostas em O Conto do Homem Habilidoso. Registramos também eventos importantes no desenvolvimento, como o surgimento de pelos púbicos ou os primeiros sinais de seios e menstruação nas meninas e de pelos faciais nos meninos. Essas são as mudanças que constituem um macrocrescimento e nós as medimos em uma escala temporal de anos ou meses. Nossos instrumentos não são sensíveis o bastante para captar as mudanças diárias e horárias no corpo, o microcrescimento, as quais, quando somadas depois de meses, constituem o macrocrescimento. Ou, curiosamente, eles podem ser sensíveis demais. Uma máquina de pesagem muito precisa poderia, teoricamente, registrar o crescimento horário, mas o delicado sinal é ofuscado por aumentos perturbadores no peso a cada refeição e por diminuições a cada ato de excreção. Os atos de microcrescimento propriamente ditos, que consistem todos em divisões celulares, não produzem nenhum impacto imediato no peso e causam um impacto não detectável nas medidas brutas do corpo. Quer dizer que o macrocrescimento é a soma dos numerosos pequenos episódios de microcrescimento? Sim, mas também é verdade que as diferentes escalas temporais impõem métodos totalmente distintos de estudos e hábitos de pensamento. Microscópios que examinam células não são apropriados para estudar o desenvolvimento infantil no nível do corpo inteiro. E balanças e fitas métricas não se prestam ao estudo da multiplicação celular. As duas escalas temporais exigem, na prática, métodos de estudo e hábitos de pensamento radicalmente diferentes. Pode-se dizer o mesmo sobre a macro e a microevolução. Se os termos forem empregados para denotar diferenças do melhor modo de estudá-las, não vou brigar por causa de uma distinção prática entre microevolução e macroevolução. Mas brigarei com quem elevar essa distinção prática muito rotineira a uma importância quase, ou mais do que quase, mística. Há quem pense que a teoria darwiniana da evolução por seleção natural explica a microevolução, mas é, em princípio, impotente para explicar a macroevolução, a qual, consequentemente, demandaria um ingrediente extra, em casos extremos, um ingrediente extra divino. Infelizmente, esse anseio por ganchos suspensos do céu recebe ajuda e conforto de cientistas de verdade que fazem tal coisa involuntariamente. Discuti a teoria do equilíbrio pontuado em outros textos com muita frequência e abrangência para repetir-me neste livro. Asterisco. Minha opinião é que se trata de uma questão empírica interessante, a qual provavelmente terá uma resposta diferente em casos específicos distintos e que não merece ser elevada ao status de um princípio fundamental. Fim da leitura de asterisco. Por isso, acrescentarei apenas que seus defensores geralmente vão além e propõem um desacoplamento fundamental entre micro e macro revolução. Trata-se de uma inferência injustificada. Nenhum ingrediente extra precisa ser adicionado ao nível micro para explicar o nível macro. Na verdade, um nível extra de explicação emerge no nível macro em consequência de eventos no nível micro extrapolados ao longo de imagináveis períodos de tempo. A distinção prática entre micro e macro revolução é semelhante à que já encontramos em muitas outras situações. As mudanças no mapa do mundo ao longo do tempo geológico devem-se aos efeitos, somados no decorrer de milhões de anos, de eventos da tectônica de placas ocorridos em uma escala temporal de minutos, dias e anos. Porém, como no crescimento de uma criança, praticamente não existe coincidência entre os métodos de estudos relacionados a cada uma das escalas de tempo. A linguagem das flutuações de voltagem não serve para analisar como funciona um programa de computador como o Microsoft Excel. Nenhuma pessoa sensata negará que os programas de computador, por mais complexos que sejam, são inteiramente executados por padrões temporais e espaciais de mudanças entre duas voltagens. Mas nenhuma pessoa sensata fica pensando nesse fato enquanto escreve, depura ou usa um grande programa de computador. Nunca vi nenhuma boa razão para duvidar da seguinte proposição. A macroevolução é constituída por muitas partezinhas de microevolução ligadas ponta a ponta ao longo do tempo geológico e é detectada por fósseis em vez de por amostras genéticas. Não obstante, pode haver, e acredito que haja, eventos fundamentais na história evolutiva após os quais a própria natureza da evolução muda. Pode-se dizer que a própria evolução evolui. Até agora, neste capítulo, progresso significou organismos individuais tornando-se melhores no decorrer do tempo evolutivo em fazer o que indivíduos fazem, ou seja, sobreviver e reproduzir-se. Mas também podemos admitir mudanças no próprio fenômeno da evolução. Poderia a evolução tornar-se melhor em realizar alguma coisa, que é o que a evolução faz no decorrer da história? Será que a evolução mais recente é algum tipo de aperfeiçoamento da evolução inicial? Será que as criaturas evoluem melhorando não apenas sua capacidade de sobreviver e se reproduzir, mas também a capacidade de sua linhagem para evoluir? Existe evolução da evolvabilidade? Cunhei a expressão evolução da evolvabilidade em um artigo publicado em Proceedings of the 1987 Inaugural Conference on Artificial Life. Vida artificial era uma fusão recém-inventada de outras disciplinas, com destaque para biologia, física e ciência da computação, fundada pelo visionário físico Christopher Langton, organizador da ata dessa conferência. Desde esse meu artigo, mas provavelmente não por causa dele, a evolução da evolvabilidade tornou-se uma questão muito debatida entre estudantes de biologia e da vida artificial. Muito antes de eu ter usado esta frase, outros já haviam proposto a ideia. Por exemplo, em 1973, o ictiologista norte-americano Carol F. Lyne empregou o termo adaptação prospectiva para referir-se ao revolucionário aparelho mandibular dos feixes ciclídeos que lhes permitiu, como descreve o conto do ciclídeo, evoluir de modo tão súbito e explosivo em centenas de espécies em todos os grandes lagos africanos. Eu diria que a sugestão de Lyne vai muito além da ideia de pré-adaptação. Uma pré-adaptação é algo que originalmente evolui para uma finalidade e é cooptada por outra. A adaptação prospectiva de Lyne e a minha evolução da evolvabilidade encerram a ideia não só de cooptar uma nova função, mas de liberar um novo arranco de evolução divergente. Estou aventando uma tendência permanente e até mesmo progressiva a tornar-se melhor em evoluir. Em 1987, a ideia de evolução da evolvabilidade era um tanto herética, especialmente para mim, o reputado ultradarwinista. Vi-me na estranha situação de defender uma ideia ao mesmo tempo que me desculpava por ela às pessoas que não conseguiam perceber por que era preciso uma desculpa. Hoje, esse é um tema muito analisado e outros foram além do que eu imaginara, como, por exemplo, os especialistas em biologia celular Mark Kirchner e John Gerhardt e a entomologista evolutiva Mary Jane West Eberhard em seu magistral livro Developmental Plasticity and Evolution. O que torna um organismo bom em evoluir, além de bom em sobreviver e se reproduzir? Primeiro, um exemplo. Já examinamos a ideia de que os arquipélagos são oficinas de especiações. Se as ilhas forem próximas umas das outras o suficiente para permitir ocasionais imigrações, mas distantes o bastante para dar tempo à divergência evolutiva entre as imigrações, temos uma receita para especiação, que é o primeiro passo em direção à irradiação evolutiva. Mas quanto é próximo o bastante? Quanto é suficientemente distante? Depende dos poderes da locomoção dos animais. Para os tatuzinhos, uma separação de metros equivale à separação de muitos quilômetros para uma ave ou um morcego voadores. As Ilhas Galápagos têm as distâncias perfeitas para a evolução divergente de pequenas aves como os tentilhões de Darwin, mas não necessariamente para a evolução divergente em geral. Para esse propósito, a separação das ilhas deve ser medida não em unidades absolutas, mas em unidades de capacidade de deslocamento calibrada segundo o tipo de animal em questão, como disse o barqueiro irlandês quando meus pais lhe perguntaram a distância até a ilha Great Blasket, umas 3 milhas com bom tempo. Em consequência, um tentilhão das Galápagos que tenha diminuído ou aumentado seu alcance de voo na evolução poderia com isso reduzir sua evolvabilidade. Diminuir o alcance de voo reduz a chance de iniciar uma nova raça de descendentes em outra ilha. O inverso é fácil de entender. Aumentar o alcance de voo tem um efeito menos óbvio na mesma direção. Descendentes são semeados em novas ilhas tão frequentemente que não há tempo para uma evolução separada antes de chegarem novos imigrantes. Levando o exemplo ao extremo, as aves cujo alcance de voo é amplo bastante para tornar corriqueira a distância entre ilhas já não veem as ilhas como separadas. Em relação ao fluxo gênico, todo o arquipélago conta como um continente. Assim, mais uma vez, a especiação não é favorecida. Alta evolvabilidade, se escolhermos medir evolvabilidade como taxa de especiação, é uma consequência inadvertida de um alcance locomotor intermediário, no qual o que conta como intermediário, em contraste com muito curto ou muito longo, depende das distâncias entre as ilhas envolvidas. Obviamente, ilha nesse tipo de argumento não precisa ser terra cercada por água. Como vimos em O Conto do Ciclídeo, lagos são ilhas para animais aquáticos e recifes podem ser ilhas dentro de lagos. Cumes de montanha são ilhas para animais terrícolas que não toleram facilmente baixas altitudes. Uma árvore pode ser uma ilha para um animal com curto alcance locomotor. Para o vírus da AIDS, todo homem é uma ilha.